Salva vidas em meia adversidade. Salvou-me do desespero pelo apelo da necessidade. A raiz chega a ser mais forte do apreço que nos libera. Todos têm que ver que o céu caia sobre a terra. Pedro Qualy, meu afilhado de luz, o que eu poderia fazer salvou-me em linhas tortas. Me diga vocês aonde o grito pode chegar depois que o eco lhe virou as costas. Fogo em pleno alto mar, de noite ao amanhecer. Eu vim pra desconstruir, a multidão se sente só. Fogo em pleno alto mar, de noite ao amanhecer. Eu vim pra desconstruir, a multidão se sente só. De noite ao amanhecer. Eu vim pra desconstruir, a multidão se sente só. Colecionador de sonho, eterno adolescente. Vendo meus irmãos no palco, frente ao mar de gente. Salva vidas nesse verso, vem do mundo imerso. Contente com o resto, a um passo do caos sou eu que impeço. Resiliente, disperso, é complexo. Dividindo no bote, sorte é me conter com esse excesso. Salva vidas nesse verso, vem do mundo imerso. Contente com o resto. Quando a mente do poeta começa a desabar, não parei de tentar. O que eu vou fazer se eu desafinar? Como eu vou saber se me desafiar? Eu vou desaparecer, um tempo pra espairecer, pra que eu possa renascer, reacender. Eu tive um sonho um dia, e olha que eu nem dormia. Eu tive um sonho um dia, um sonho que só acordado se cria. Não é ficção, faz parte da realidade do dia a dia. Já aconteceu com o mundo, por aí tu entende a rebeldia. Eu sou efeito colateral desse mundo, nosso jeito. Dali um filme, a mulher e uma criança nos braços, confiando outra vez nos homens errados. Com certeza senti o gosto amargo da frustração. Foi difícil me enganar e dizer que não. E eu não tô aqui pela minha ética moral. Com 6 anos já me vejo olhando pro mal. A primeira tentativa de assédio sexual eu sofri nessa dança. Lá se foi a inocência da criança. 9 anos sinto outra tentativa, novamente combustível de um homem doente. Mas doutor, por favor, sinto culpa mesmo acontecendo nada. Já não sinto há muito tempo a malavada. Veja bem, Rafael, você é só mais um refém. Ele diz, a tentativa já formou minha cicatriz incurável. Basta só se acostumar com o dia a dia. Por aí tu compreende a rebeldia, ódio do mundo. Eu não tô aqui pra falar de história triste, mas sim da realidade. O que acontece na minha e na sua cidade. Quase aconteceu comigo e já gerou uma revolta. Tudo cor de cinza à minha volta. Fique de olho em nossas crianças, abusadores por todos os lados. Por aí tu já imagina o quadro. Pedro Qualy, obrigado por me tirar do mundo escuro e de ódio. Efeito colateral, SPV que já entende legal. Nunca se sinta culpado por serem uma vítima da maldade, mesmo sabendo que essas palavras só ficam na metade. E pra quem me salvou, retribuo pescando almas no esgoto. Porque quem salva uma vida, salva o mundo todo. Fogo em pleno alto mar, de noite ao amanhecer. Eu vim pra desconstruir, a multidão se sente só. De noite ao amanhecer, eu vim pra desconstruir, a multidão se sente só. Quando a mente do poeta começa a desabar, amanhecer, desconstruir, sente só. Yeah, desconstruir. Oh, oh.